Portal do Arrocha. Apaixona, coração, asas morenas ao vivo, porque você me enganou, disse que não conhecia aquele cara que você falou na academia, quando ele te olhou, eu senti você fria, tentou disfarçar, mas seu olhar me condenou. Não teve como esconder quando ele veio e sentou do teu lado. Cara de pau me perguntou se eu era seu amigo ou seu namorado. Ele te beijou na minha frente e você deixou. Meu Deus, eu tô doente. Falou baixinho no seu pé do ouvido e depois me olhou só pra mexer comigo. Porque você me sentou do teu lado. Cara de pau me perguntou se eu era seu amigo ou seu namorado. Ele te beijou na minha frente e você deixou. Meu Deus, eu tô doente. Falou baixinho no seu pé do ouvido, depois me olhou só pra mexer comigo. O meu mal foi te amar demais, meu defeito foi querer demais. Ele te beijou e você deixou. Meu Deus, eu tô doente. Falou baixinho no seu pé do ouvido e você deixou só pra mexer comigo. Porque você me enganou. Você me enganou.